nunca fui cego, só decidiu não enxergar pra me amar. O amor é paciente, fez o que ninguém podia, esperar e acreditar. O amor